portuguesa para além dos idos. Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Brancos Costumes. O meu nome é Pedro Paulos. Hoje temos um convidado muito, muito especial. Ele é Carlos Maria Trindade. Vocês devem conhecê-lo por ter sido teclista dos Heróis do Mar e dos Madre Deus. Para além disso, foi produtor de bandas como os Ópera Nova, os Golpe de Estado e também o disco lá no Itamaricano da Cris Cop, com quem falei no segundo episódio, mas também de muitos discos clássicos da música portuguesa, como o Circo de Férias dos Chutes e Pontapés, ou o Dar e Receber, do António Variações. Também foi a AR da Polygram, que depois se tornou na Universal. O AR é a pessoa que faz a ponte entre a editora e os artistas, e que também é responsável pela descoberta de artistas. Por exemplo, ele descobriu o Pedro Abrunhosa. Ainda compôs com Nuno Canavarro, dos Street Kids, um disco clássico para a música ambiental internacional, que é o Mr. Wallogalo. Ainda lançou um disco a solo chamado Deep Travel e dois com o projeto Nondata, com o Luís Beethoven, dos Ópera Nova. Fui ter com ele à sua casa no Alentejo para descobrirmos mais sobre a sua grande história. O meu pai, quando eu tinha 5 anos, decidiu ir a um leilão e comprar um piano velho, daqueles de armação de madeira, muito desafinado e muito barato, e comprou o piano. E depois eu tinha o piano lá em casa, abri-o e um dia comecei a tocar uma melodia, salvo erro, as Pombinhas da Catarina, uma coisa assim, que os miúdos sabem, e com o dedo e acertei nas notas à primeira. E ele pensou que eu tinha muito jeito. E depois abriram uns cursos na Gulbenkian, que era ali ao pé da minha casa. Eu vivia ali nessa zona, que eram uns cursos de pedagogia contemporânea baseada no compositor Karl Orff. E ele meteu-me lá e aceitaram-me como tipo num grupo piloto, absolutamente experimental, primeiro ano, e entrei com 6 anos, só que eu ainda não tinha feito 7. Comecei a aprender as teorias musicais, a tocar em conjunto, xilofones e coisas, esse método ótimo do Karl Orff. Gostava de tocar em conjunto porque achava que era muito mais divertido como miúdo do que estar a tocar sozinho, como é o estudo do instrumento. Então prossegui e pronto, e fui seguindo, depois entrei para o conservatório, fiz piano, solfejo, harmonia, essas coisas todas. Ainda aprendi violino 2 anos, flauta, tive assim uma educação bastante completa. E depois, aos 16, fiz uma banda, fui convidado para entrar numa banda de covers, que fazia versões de rock sinfónico e outras coisas, que era então o que viria a ser o meu futuro amigo, Paulo Gonçalves, que tinha vindo do Canadá, os pais eram portugueses, mas ele tinha nascido no Canadá, e tinha uma banda que tocava em liceus e precisava de um teclista, e portanto eu aí entrei pela primeira vez numa coisa elétrica, ou seja, eu tocava o órgão, consegui comprar um órgão, E tocava o órgão de 2 teclados e pedaleira no grupo dele, que se chamava Soft Third, tinha assim um nome muito alternativo. Tocávamos em festivais e liceus e tal. E pronto, e tomei o gosto pela música elétrica e pela música popular elétrica, saí um bocado daquele mundo de clássica. Conheci algumas coisas que ouvia na rádio e gostava muito. O que nós ouvíamos todos eram os Beatles, eram assim essas coisas. Só que depois comecei a ver aquele movimento de rock sinfónico. Comecei a interessar-me porque, como tinha conhecimentos de música clássica, percebi que aquilo era uma música um pouco mais elaborada e gostava. E este meu amigo, o Paulo Gonçalves, também, ele era fã dos Pink Floyd e dessas bandas todas mais sinfónicas. E, portanto, isso fez um bocado a ponte para a música popular. Na altura, as bandas tocavam em matinés de estudantes. Havia um circuito de liceus. Depois havia aqueles festivais de verão, não é? O Festival da Amadora. Eram poucos, mas havia 2 ou 3 e nós conseguimos. Claro, não ganhávamos nada, era tudo pro bono, era tudo chegar lá, montar e tocar e pronto. E eram só bandas de covers? Tocavam nesse... Não, tocavam já bandas, na altura havia já bandas conhecidas, o Objetivo, o Filipe Mendes, o guitarrista, era uma das estrelas desses festivais. O Grupo da Lena d'Água, havia uma série de bandas que tocavam em festivais. Tal como muitos jovens de hoje em dia, emigrou para Londres, onde teve bastantes trabalhos. Nenhum relacionado com a música. Fugi disto tudo em 73 e fui para Londres sobreviver, pronto, trabalhar em tudo o que aparecia. Depois, felizmente, a Revolução aconteceu em 74 e eu pude voltar em 75. Mas estive lá 2 anos em que praticamente só sobrevivi e fui a concertos. Gostei muito de tomar contacto com a vida musical londrina. Aprendi, de certa maneira, não tocando, não estando em bandas, não fazendo música, mas vendo o que se passava em Londres, que era um mundo muito diferente de Lisboa, não é, nessa altura. Era abissalmente diferente. Pois, sobretudo porque nós estávamos na ditadura, não é? Sim, nós estávamos na ditadura, eu estava na Revolução Hippie, portanto, a coisa era extrema, não é? Já não, tava, já não era bem a revolução hippie, já estávamos no post-hippie, né, de certa maneira. Mas isso, mas os valores dos festivais ao ar livre, em Hyde Park e naqueles parques todos havia festivais todos os fins de semana e era fabuloso. E eu ia ver bandas que depois foram muito conhecidas mais tarde, lembro-me de ver Motorhead, quando estavam ainda a tocar em clubes, imagino. Depois disso, acaba por regressar a Portugal e, claro, regressou também ao mundo da música. Voltei para Portugal e fiz um grupo de música experimental nas salas do Conservatório Nacional, que era uma espécie de academia anarquista de criatividade. Estás a perceber? O ambiente que se vivia era completamente anarca, não havia praticamente direção no conservatório. Os alunos ocupavam as salas para fazer projetos e nós ocupámos uma sala para fazer um projeto, que era um duo de música contemporânea. Explorávamos sonoridades completamente diferentes e misturávamos os instrumentos clássicos como o piano com tipo o som de troncos de eucalipto, ou o som da água, ou fazíamos estas fusões. E com esse meu colega, que era o Rui Calapés, o homónimo do pintor, é uma pessoa muito interessante que me abriu, digamos, o panorama da música de vanguarda. Comecei a perceber o que era Chainakis, Stockhausen, Ligeti, todo esse mundo de vanguarda entrou pela minha cabeça nessa altura e então complementou-se com a informação que eu já tinha da música clássica e da música popular. Fiz aqui um bolo com muito creme e durante uns anos fui bastante radical, deixei de fazer música popular e passei a fazer este tipo de música em algumas cidades europeias, em festivais e por aí fora. Mas depois a música popular falou mais forte e novamente aquele meu amigo Paulo Gonçalves vem falar comigo para fazermos. Ele tinha uma banda na altura punk, que eram os Faíscas, mas queria mudar porque estava mais interessado no post-punk, que precisava de um teclista para fazer outro tipo de música, e lá vou eu com o meu órgão novamente fazer a colaborar no Corpo Diplomático. Diplomático é, digamos, o grupo precursor, precisamente precursor dos Heróis do Mar, que depois é adicionado com a presença do Tosé Almeida, o baterista, que veio dos Tantra, que entretanto acabaram, e o Rui Pregal da Cunha, que foi encontrado numa discoteca para ser cantor e performer, mas à parte disso já lá estava eu, o Pedro Ares e o Paulo Gonçalves, que fizemos o núcleo que deu origem aos Heróis. Portanto, nós como Heróis do Mar assinámos um contrato com a editora Polygram, que hoje é Universal. Essa editora era uma editora que na altura estava a apostar muito em música portuguesa, portanto estava à procura de novas bandas e novos intérpretes. E tinham falta de produtores. E eu, como teclista, como pessoa que sabia ler e sabia música pronto, e era minimamente disciplinado, eles viram em mim um potencial produtor e apostaram em mim, não é? Porque eu não tinha muita experiência também de estúdio, não é? O Corpo Diplomático foi o primeiro disco que eu gravei em estúdio. Portanto, o Heróis do Mar foi o segundo. Portanto, havia muito pouca prática. Mas rapidamente me interessei pelas máquinas pelos processos de gravação. Lia muitos livros e revistas acerca disso, técnicas. E auto-formei-me, digamos, e queria mais contacto com o estúdio e comecei a aceitar trabalhos. Há vários tipos de produtor. Portanto, há o produtor que se centra mais no produto musical e há o produtor mais executivo, que dirige o processo a nível dos horários, a nível do funcionamento das coisas, a nível da execução técnica, se é preciso, por exemplo, alugar instrumentos, alugar músicos. O produtor completo, que era aquilo que eu tentava fazer, mete as mãos na massa, ou seja, antes de entrar no estúdio, vai umas semanas antes ao ensaio, ou uns meses antes, ouve o repertório, escolhe o repertório, colabora nos arranjos, pode alterar letras ou mesmo compô-las, escrevê-las de início, porque as bandas muitas vezes não têm propriamente um letrista de serviço e têm muita dificuldade em escrever letras. Geralmente têm música, mas a letra é a coisa mais difícil. Para além de que tem que dirigir as sessões, não é? E ser uma interface entre os técnicos e o músico e o artista. portanto, e a editora. Ou seja, portanto, de um lado a editora com o seu orçamento e as suas imposições, limitações, não é? E o desejo de que a música seja um sucesso. Portanto, comercialmente, também muitos produtores têm que olhar para a música e tentar que ela seja passável na rádio, como nós dizíamos, ou, por exemplo, uma música de 7 minutos, muitas vezes é encurtada para poder ter a hipótese de passar na rádio, ou então fazes duas versões, uma extended e uma short version. E para além disso, tens que muitas vezes tocar, porque o teclista não tem conhecimentos, eles querem um sequenciador e não sabem como fazer, querem um som esquisito de tarola e não sabem como chegar lá. Portanto, tens que manipular também as máquinas e molhar as mãos nos teclados, às vezes. Programar caixas de ritmo, sei lá, é uma panóplia de coisas. Definir a sonoridade que a banda... Muitas vezes, outras vezes não. Por exemplo, eu tinha duas teorias. Quando era uma banda de eletrónica, ou mais aberta, de pouca gente, que não tinha o som típico de banda, interferia. Quando era uma banda que eu achava, por exemplo, tipo Chutes, eu não interferi no som dos Chutes. Era uma estupidez interferir no som dos Chutes, porque ele estava definido. E eles sabiam bem o que queriam. Portanto, a única coisa que eu fiz foi pôr um sequenciador aqui, conseguir um som de tarola para ali, gravar bem a guitarra ou baixo, ter um bom equilíbrio, fazer uma boa mistura, dirigir as gravações da voz e a gravação de cada músico, mas no fundo eu não queria alterar, nem eles queriam, nem a editora queria alteração de sonoridade. Quando vai para a fase de pré-produção, para os ensaios, tem que se perceber psicologicamente das forças e do equilíbrio de forças que existe num grupo. De 5 ou 6 elementos, nos mini-grupos que se formam, nas tendências, nos vetores de poder que existem dentro de um grupo. Não há grupos dinâmicos sem tensões internas. E, portanto, o meu papel era um pouco puxar pelos elementos mais criativos, e se pressentia uma certa timidez de alguns elementos, porque às vezes havia elementos que tinham entrado na banda depois, eram tímidos, mas eu pressentia um grande poder criativo neles e puxava por eles, por esses elementos mais fracos, digamos, entre aspas. Portanto, havia também esse trabalho psicológico de como funcionava internamente a banda, o que muitas vezes não é visível numa reunião no gabinete, só é visível nos ensaios, ao longo dos ensaios, né? Portanto, há também esse lado do produtor. Este disco já é conhecido de todos. Entrevistei-a no segundo episódio, lá no Itamaricano da Criscop, com a música Kodak. Disco da Criscop foi precisamente, se eu me lembro bem, foi a primeira produção que eu fiz, à parte o trabalho de autoprodução que nós fazíamos nos grupos que tínhamos, não é? Lembro-me de nós falarmos sobre a estética, um pouco sobre a estética. O repertório estava definido, não meti muita mão no repertório. O repertório já era um repertório que ela queria fazer, que já tinha decidido, e portanto não havia muita volta a dar, a editora estava de acordo. Tudo seguiu os seus trâmites rapidamente. Só que depois meti a mão nos arranjos, na eletrónica, nos sons de sintetizadores, pronto, e toquei-os. E foi esse o meu papel, foi muito mais musical do que propriamente técnico. Até porque o técnico era muito competente, o técnico de gravação, e ajudou-me. Os produtores, quando começam, aprendem com os técnicos, porque os técnicos têm o conhecimento do estúdio, onde trabalham, muito superior a qualquer produtor. O produtor tem que se informar com esse técnico e trabalhar com ele. Foi com os técnicos que eu aprendi mais, não é? E eventualmente trabalhando em coprodução com outros produtores também. Mas é assim que se aprende, é entrando num estúdio que é estranho, é um ambiente estranho, não é? E tu entras e em princípio parece tudo muito confuso, depois começas a perceber dos circuitos, que o som toma, as mesas que são todas diferentes, os métodos que são todos diferentes, os outboards, aquelas racks de efeitos que cada estúdio tem a sua, não é? E tu às vezes não conheces esta ou aquela máquina. Portanto, aprendes muito na prática, e era assim que eu aprendia. Criscop foi mais um acompanhamento musical para revestir, digamos, as ideias que ela tinha. A Opera Nova também foi um trabalho de pop eletrónico que já vinha bastante completo, porque eles eram um duo, era o Luís Beethoven e o Pedro Veiga, que praticamente eram um hardcore, um núcleo criativo do grupo, e tinham grandes potencialidades de sequenciação e de composição, tinham uma estética, um bom gosto, que eu considerava bom gosto. Depois o Luís escrevia as letras e cantava. Eu achava um grupo muito anos 80, muito ao meu gosto. trabalhos mais célebres de Carlos Maria Trindade foi a coprodução com Pedro Aires Magalhães para um disco clássico da música portuguesa. Chama-se Dar e Receber. Esse disco foi o último disco do Variações, portanto ele só fez dois LPs, um com o GNR e outro com os Heróis do Mar, digamos, portanto o núcleo duro dos Heróis do Mar. Foi um trabalho muito de arranjos, porque o António só tinha as melodias, praticamente. Ele cantava as melodias e fazia as coisas ou em cima de uma caixa de ritmos, de um ritmo muito básico de caixa, sempre igual, de princípio ao fim, ou então batia com a mão numa mesa e fazia uma espécie de um beat e cantava por cima para dar ideia da rítmica da voz. Era assim. Muita noção de melodias instrumentais que cria nos intervalos da voz e tinha muita noção de uma certa estética eletrónica. Ele já ouvia disco, já ouvia techno na altura, nos anos 80, a onda de Chicago e tudo isso, ele conhecia isso tudo, porque ele era frequentador de Amsterdão, Nova York, e andava sempre nos clubes mais radicais, de eletrónica mais radical. Portanto, tinha essa cultura e misturava isso com uma cultura rock, pop, não é? E com as suas letras completamente fora deste mundo. E foi um trabalho, nesse aspecto, interessante, porque trabalhar com ele era sempre... Ele era muito voluntarioso. Agora, o que aconteceu foi que ele já estava doente e, portanto, quando ele gravou, já havia aquela... Já sabia que estava doente, nós não, mas ele sabia. E havia aquela insegurança já dele e aquela uma certa tristeza, porque já sabia o que ia acontecer. O que aconteceu depois foi que ele já não viu o disco editado, mas ainda viu a capa. Ainda fomos mostrar-lhe a capa ao hospital e, portanto, ele ainda viu a capa, gostou muito, mas já estava muito debilitado e depois, passados uns dias, morreu. Morreu a 13 de junho, o disco saiu um pouco mais tarde, mas a editora, muito traumatizada com a morte dele, inibiu-se de o promover e, portanto, esse disco nem sequer foi aos tops, nem nada. Foi vendendo, ainda hoje vende, mas não foi, digamos, um hit, porque a editora teve um certo escrúpulo de aproveitar-se da morte dele e confessou-nos que não conseguia fazer grande banzé à volta do disco, não é? Foi isso que aconteceu. Geralmente as editoras fazem o contrário. Hoje em dia fazem o contrário. Na altura havia escrúpulos, não é? Porque o António era muito, muito querido dentro, mesmo dentro do staff da editora. E portanto o David Ferreira disse-nos: lamento, mas não consigo pôr aqui uma grande... Não consigo servir-me da morte do artista. Pronto, o golpe de Estado foi já mais tarde, não é? Eu não sei propriamente o ano, mas fins dos 80, não é? Ou já 90, não? O que aconteceu? Eles eram baseados num estilo que se chamava New Beat, que eu por acaso não conhecia antes de trabalhar com eles. Foi uma novidade. E eles é que me explicaram que era um estilo de dance que estava a aparecer na Bélgica e na Holanda, ali na Flandres, nos Países Baixos, digamos. Eu gostei muito do trabalho, porque era um trabalho baseado em samples de notícias de telejornal, não é? Acontecimentos da vida do país. E depois esses samples eram manipulados e integrados numa banda sonora que eles consideravam como canções. E faziam refrões de palavras e frases ditas ou pela polícia, ou pelos manifestantes que estavam na rua, ou pelo locutor que avisava o país para não entrar em pânico quando foi a Revolução de 25 de Abril. E esse maxi é dos maxis mais curiosos da história da música portuguesa, penso eu, porque para já a capa é fabulosa e depois tem uma sonoridade muito pessoal, muito própria deles, não é? Porque era um duo muito radical nesse aspecto, a nível de sonoridade. Era um pouco um eletrónico trash, se quiseres definir, não é? Sujo. Portanto, eles não queriam nada muito limpinho. E o Tiago usava umas guitarras distorcidas que fundiam muito bem com os sequenciadores e com aquilo tudo. Ainda gravaram um disco a solo, mas um percalço terminou a sua carreira. Mas depois acabaram como banda, foram saltados e perderam o material todo e desistiram. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. Os Heróis do Mar tinham acabado, eu estava sem fazer grande coisa, estava a produzir qualquer coisa, mas não me lembro o quê, mas não estava, digamos, num grupo, não é? E então tive esta ideia de... Eu apreciava muito o Nuno Canavarro, primeiro porque convivíamos, éramos vizinhos praticamente, em Cascais e falávamos muito sobre tudo, sobre conceitos musicais. Depois também gostava muito dos Street Kids, porque tinha também uma dupla muito criativa, o Nuno Canavarro e o Nuno Rebelo, e tinha amigos meus como o Ramalho, que era o baterista. Portanto, era tudo gente muito amiga e muito conhecida, que eu via nos bares todos os dias e nos cafés. E fui convidá-lo para fazer uma aventura, digamos, eletrónica, uma aventura baseada em sintetizadores, sem voz, sem mais nenhuma intervenção. Ele gostou da ideia. E então começámos a reunir reunir-nos das 9 às 5, uma disciplina bastante, durante o dia, nós não trabalhávamos à noite, e todos os dias nos encontrávamos e fazíamos composição, apresentávamos as novas ideias, fazíamos arranjos. Passado 5 meses tínhamos um disco muito, muito criterioso, muito, muito definido, muito, muito selecionado, portanto metade do disco foi para o lixo, o outro saiu, o outro foi editado, muito exigente, digamos, a nossa seleção. Metade do disco é composições dele, metade do disco são composições minhas, e arranjadas por ambos. E como é que tu vês este disco hoje em dia? Este disco ainda hoje gosto de ouvi-lo e gosto de saber que só pus lá aquilo que queria. É um disco que foi feito com calma, com reflexão, ao contrário de muitas produções e muitos discos dos grupos onde eu estive, que foram feitos à pressa por pressões de editora ou sem meios, ou porque as coisas correram mal, não correram como nós quisemos, e ali correu tudo programadíssimo. Portanto, o Lugalu foi feito, digamos, em casa, com dois Ataris 50, em condições muito caseiras, e portanto foi no corte que nós melhorámos o som KB, não é? Melhorámos bastante o som no corte. Antigamente era uma tarefa árdua acabar um disco. O disco era masterizado na altura para vinil, a masterização para vinil era feita numa máquina de corte, que era uma espécie de uma mesa de mistura, onde nós tínhamos possibilidades analógicas de equalização infinitas, muito boas, portanto aquilo tinha filtros e equalizadores de alta qualidade. Era uma, a marca era Studer, Suíça, uma coisa de alta precisão, tipo Neve. Portanto, nós estávamos ali a falar em botões que tu mexias um milímetro e a sonoridade mudava completamente. E, portanto, como era tudo feito de uma penada, ou seja, nós tínhamos que pôr o vinil no corte, na máquina de corte, que era uma agulha, não é? Que fazia um sulco na cera, não é? No vinil, do princípio ao fim. E, portanto, tínhamos que ter as equalizações para cada música preparadas, e aquilo não parava. Se o primeiro lado tinha 8 faixas, nos silêncios que havia de vários segundos, para aí 5 segundos entre faixas, nós tínhamos que ir aos botões e mudar tudo. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. E aquilo começava a segunda música. No fim da segunda, tac, tac, tac, tac, tac, e começava a terceira. Se alguém se enganava, como aconteceu ao fim da sétima, tínhamos que voltar à primeira, né? Mas eu lembro-me que as misturas, nessa altura, já nos estúdios, também eram feitas a 3 ou 4. Era o técnico, o assistente técnico, mais o produtor, mais 1 ou 2 músicos, todos com as mãos cruzadas em cima das mesas, não é assim? As mãos, todos ali a ocupar as mesas, e enquanto, por exemplo, enquanto a música passa, nós queremos misturar subníveis, por exemplo, o baixo aqui sobe um bocadinho, a bateria aqui baixa, a voz ali tem um reverb diferente. Tudo isso era feito em tempo real, porque não havia memórias, não havia nada de memórias. Automatismos, tudo, não havia nada disso. Era tudo à pata, como a gente dizia. E, portanto, quando corria mal, pronto, volta ao princípio. Era muito divertido porque havia uma noção de grupo no estúdio, que era conseguir 4 pessoas conseguirem uma mistura, não é? Em tempo real, era muito divertido. Foi quase como uma banda... Uma banda a misturar. A mexer mesmo nos botões, não é? É giro. Sim, sim. É uma sessão muito gira, porque. Ah, e não era só nos faders, era também nos equalizadores, nos centros dos efeitos, enfim, era uma panóplia de ideias. Às vezes tínhamos um papel e cada um tinha uma tarefa, não é? E portanto não podíamos falhar. Hoje em dia, com as memórias, pronto, isso já não é necessário. Volta atrás, escreve e depois aquilo o computador faz. Mas era divertido. Era uma responsabilidade extra, não é? No estúdio. E ao mesmo tempo unia ao grupo, porque aquilo era uma atividade de grupo. Apesar deste disco ser reconhecido internacionalmente, hoje em dia acabou por não ter muito impacto em Portugal. Ainda fizemos alguns concertos, mas o Nuno Carnavarro não é uma pessoa de concertos. Não, nunca gostou muito de sujar as mãos nos cabos, a cartar sintetizadores, montá-los no palco. Nunca foi muito essa a vertente dele, é mais uma pessoa de estúdio, de conceptual. E, portanto, eu tive grande trabalhar em convencê-lo a fazer meia dúzia de concertos, mas ainda conseguimos fazer. Curiosamente, chegámos a fazer a primeira parte do Madre de Deus, onde eu nem sonhava entrar. O disco passou, não é? Pronto, não foi um sucesso de vendas, mas ficou para a história como um disco fundamental na eletrónica portuguesa e hoje ainda é considerado um ícone da música não vocal, da música, digamos, instrumental eletrónica. Ainda recebo pedidos da Escócia, da Alemanha, de Inglaterra, às vezes, de DJs que querem o disco e não sabem como encontrá-lo, e querem o vinil, querem saber mais coisas e tal. E depois seguimos cada um o seu caminho, pronto. Eu fui para diretor de artistas de repertório da Polygram, dessa companhia que já tinha investido em mim como produtor. O que é um AR? Um AR, portanto, o diretor de artistas e repertório. O AR tem, suponhamos, como eu tinha 35 artistas, eu tinha mais, mas 35 eram aqueles que editavam praticamente todos os anos, ou ano sim, ano não. Tinha muitos estilos de música, desde o Pimba, que na altura não se chamava Pimba, ou seja, música de cassete, digamos, aquela música das feiras, não é? Tinha música pop e rock, mais pesada, menos pesada, tinha folk. Abri, inclusivamente, uma parte clássica, que depois desenvolvi, com algumas gravações de clássica portuguesa. Pronto, e depois tinha uma espécie de fusões de artista que apareciam. O que é que eu fazia? Eu era responsável por dirigir todo o repertório de cada artista, ver se ele era adequado, fazer muitas vezes o alinhamento dos discos, ir a estúdio ver como estavam a correr os projetos e muitas vezes interferir neles, outras vezes só ser um executivo, fazer as capas, ou, se não fazê-las, aprová-las e melhorá-las quando a ideia era apresentada pelo artista, fazer os rótulos, dirigir todo o projeto de fabrico, desde a masterização até à prensagem final de capa e vinil, depois acompanhar o marketing e as vendas do artista, não é? Portanto, eu fazia a interface entre a editora e o artista, no sentido em que a editora só queria garantir o seu lucro e o artista queria garantir a sua carreira. A maior parte dos artistas não, na altura, agora não sei, porque não conheço esta geração nova, mas aquela geração que eu servi, digamos, a nível de artistas, não era uma geração potencialmente comercial. Antes, pelo contrário, era uma geração que queria ser experimental, estava-se a borrifar para o lucro, queria era gravar aquilo em que eles acreditavam. E muitas vezes aquilo não era comercial e, portanto, eu tinha depois que ouvir os meus patrões, quando chegava à editora, não é? Portanto, o lugar da AR é uma interface ingrato, porque ouves do artista, porque és criticado, porque estás a defender a editora, que só defende o lucro. E a editora critica-te porque não estás a ter suficientemente lucro e estás a apostar em projetos caros e que não vão dar lucro. Portanto, estás ali um bocado no meio, não é? É um bocado como o treinador de futebol, percebes? Ouve o presidente, ouve o público e ouve os jogadores, não é? Depois leva de cada lado, quer dizer, muitas vezes quando corre mal. O trabalho do AR era estar em todo o lado. Na altura havia o Rendezvous, onde não havia concerto que não tivesse lá ARs das editoras, da EMI, da Polygram, da Sony, à procura. Isso é que era o rock, era... Ias tocar para te exibir perante não só o público, mas um produtor que eventualmente estava lá e que vinha ter contigo no fim e te dava um cartão e dizia: aparece amanhã, a velha frase, não é? Aparece amanhã numa gabinete às 9 da manhã. Isto era. E aconteceu-nos com os Heróis do Mar e com o Corpo Diplomático, mas quer dizer, era tal frase, contrato. Hoje em dia não tem significado. O artista faz o disco em casa, na solidão do seu estilo. Vai à editora e eles, se gostarem, distribuem. Mas não compram, percebes? Nem te dão um avanço. A pergunta que fica é: como é que tu conseguias? Como é que tu conseguias fazer tanta coisa com os teus dias, não é? Portanto, é muito cansativo. Acho que nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu dormia muito pouco para conseguir que os meus dias dessem para isto tudo. E depois não crias nada, ficas vazio. Como artista não existes. És anulado. Praticamente, podes escrever algumas canções, mas quer dizer, não fazes mais nada. Portanto, chegas ao fim do dia, estás vazio de ideias porque tiveste ao serviço, não é? E portanto, foi muito cansativo. E eu, ao fim de 4 anos, disse que apareceu-me esta oportunidade e eu nem hesitei. Abandonei, digamos, o produto, como eles chamavam a música, e voltei para a música, não é? Volta para a música pelos Madre Deus. Um regresso que não foi fácil. Não, eu entro a fazer as partes do Rodrigo Leão numa situação de emergência. Tive 15 dias para me preparar quase 40 músicas e entro de chofre, não é? Eles já tinham as digressões marcadas e eu entro de chofre. Para além de que tive que, ao mesmo tempo, arrumar os assuntos que tinha pendentes pelo facto de ter dito à editora que ia sair numa semana, não é? Quer dizer, foi um caos, como deves calcular. Fazer reuniões com cada artista e explicar-lhes as razões porque ia sair, ir visitar os projetos que estavam pendentes e depois passar a batata ao meu substituto, quer dizer, foi tudo uma coisa de loucos durante 2 semanas, não é? Agora, os discos a solo ficaram um bocadinho, pronto, nos primeiros tempos não tive tempo para mais nada, senão digressões, mas depois fiz o Deep Travel em 96 e depois fiz o projeto No Data, que deu origem a dois discos, já nos anos 2000. Continuei sempre a fazer trabalho individual ou em grupo alternativo, porque acho que quando estás muitos anos num grupo, muitas vezes não evoluís muito musicalmente, porque o grupo tem aquela estética. E repetes muito o mesmo repertório, não é? Em digressão. Portanto, para mim fazer trabalhos a solo era um bocado refrescar-me artisticamente e ao mesmo tempo ir buscar à gaveta ideias que tinha e desenvolvê-las. E aperfeiçoar técnicas que depois me viriam a ser úteis na produção, coisas desse tipo. Mr. Wallogalo, já solo Deep Travel e depois o projeto No Data, com o Luís Beethoven nos Opera Nova. Nota-se claramente que há uma evolução na sonoridade de Carlos Maria Trindade. Sim, são todos muito diferentes. São todos muito diferentes. Mas têm-me a mim em comum. Ou seja, como compositor, como arranjador e como, digamos, colaborador, como sempre fui, de grupos, não é? De grupos de pessoas que fazem música, que compõem música. Portanto, também sempre tentei fugir de um estilo monocórdico. Quando estás num grupo, fazes aquilo. E eu cansava-me. Sempre aquele estilo cansa-me, não é? Tinha que ter uma vida, digamos, dupla ou tripla. E por isso as produções refrescavam às vezes o estilo. Era outra música que estavas a ouvir. As composições individuais é o mesmo. O Guru, que é a firma com quem eu estou neste momento a ser agenciado para os concertos do CCBI da Casa da Música, sugeriu fazer uma nova compilação, uma vez que esta já tinha 3 anos, mais pequena e com algumas coisas que eu fosse fazer na Casa da Música. E, portanto, tem 4 temas inéditos e alguns temas repescados dessa grande compilação. Chama-se Oriente e vai sair, penso que para a semana estará cá fora. Esses concertos do CCBI da Casa da Música, de CCBI dia 3 e Casa da Música dia 6, vão ser a continuação de um projeto que eu tenho estado a desenvolver com o Alexei Tópico, que é um violinista da Orquestra Metropolitana e uma cantora lírica chamada Sara Afonso, portanto dois músicos da clássica, onde eu vou novamente encontrar o meu mundo clássico, mas de uma maneira elétrica, porque todos são fãs de música elétrica. E nós vamos rever um repertório muito misturado, mas muito interessante, que vai desde peças barrocas clássicas, que tocamos integralmente, do Handel e coisas assim, até composições originais que temos vindo a desenvolver no último ano em que trabalhamos. Portanto, já temos uma panóplia de repertório que está pronto para tocar, para ser tocado, e vamos, digamos, estreá-lo neste CCB dia 3, às 9h30, no pequeno auditório e na Casa da Música dia 6. E assim chegámos ao fim do 4º episódio. Tal como foi dito pelo Carlos Maria Trindade, não se esqueçam que ele vai estar dia 3 de junho no CCB e dia 6 de junho na Casa da Música. Todas as músicas que estão neste episódio são da sua autoria, menos aquelas que são referidas enquanto produções dele. A próxima acaba por não ser mencionada na entrevista, mas foi lançada pelo Carlos Maria Trindade a solo. A música que está a dar de fundo é o lado B desse disco, que é o Em Campo Aberto. E o lado A é esta música que vai dar, que é o Princesa. Não se esqueçam de ir a www.brandoscostumes.pt para saberem novidades ou ouvirem os outros episódios. Partilhem com os vossos amigos. Se puderem, avaliem-nos com 5 estrelas no iTunes. E não se esqueçam de ser altamente. A próxima é Princesa, de Carlos Maria Trindade. E até daqui a 2 semanas, para o episódio 5. Primavera da tragédia. que eu sou. És primavera da tragédia, em mar de gelo és fogo ardente. Abelha mestra, deixa-me raro, prepara o nosso amor em leito de ouro. Mergulho a pique em águas mornas, sou batiscafo. Suor transparente.